Pilha de Gibis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br, lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Estamos também em todas as redes sociais, @artefinalhq, Twitter, Instagram e Facebook, e no Spotify, no Deezer e no seu agregador de podcasts favorito, é só procurar por Sete Jagunços que estamos lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Dãozinho. Mais uma vez. E novamente conosco, Alan Farias, o 8º, 9º ou 10º jagunço. A minha apresentação agora é do Gizmo, sempre. Eu sempre vou me apresentar como o Gizmo. Vou ver se alguém joga água em mim, eu viro o diabo logo de uma vez. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pessoal. Já imaginou um monte de guerreirinho espalhado, tudo nu e suado? Não, já temos uma primeira experiência, que é o Washington, né? Jogaram água em você e surgiu o Washington. Ou o contrário, né? Jogaram água no Washington e surgiu eu. Bom, nós vamos falar um pouquinho também do que andamos lendo e de algumas decisões editoriais da maior editora de quadrinhos do Brasil. Então vamos começar com o que eu andei lendo esses dias, que foi o primeiro volume da coleção Lendas do Universo DC, Jack Kirby, Etrigan, o Demônio, que eu, que não sou dos maiores fãs dos quadrinhos ali da década de 60 e 70, tem alguns gibis que eu peguei para ler dessa época que eu não consegui terminar de ler, realmente não consegui terminar, mas cara, como o Jack Kirby é foda, né? Ele consegue fazer, mesmo com aquela quantidade de texto que tinha, que era característico dos gibis da época, ele consegue fazer uma fluidez no texto e consegue, o desenho dele é tão dinâmico e tão bonito que você consegue passar por toda essa parte de carga de texto e do ritmo da história, que é completamente diferente com o que você tem hoje em dia, e te deixa preso do início ao fim desse encadernado. Esse primeiro encadernado tem 8 histórias, né? A maioria delas são autocontidas, as histórias começam e terminam na mesma edição, né? Não é um arco de histórias grande que ele conta. E o mais impressionante disso tudo é que nessa primeira edição tem um prefácio do Marc Evanier, e ele conta que o Kirby, ele não queria fazer essas histórias, né? Ele queria continuar com as histórias lá do Quarto Mundo. Só que era um tipo de história de terror que estava voltando a fazer sucesso na época, né? Então a DC queria se aproveitar um pouquinho desse hype. Também queria se aproveitar do hype do Planeta dos Macacos na época. E também encomendou que o Kirby fizesse alguma coisa nesse sentido, e aí surgiu o Kamandi. E no caso do Etrigan, é um tipo de gênero que o Kirby não gostava de fazer, que era o terror, mas ele, mesmo estando fazendo esse trabalho a contragosto, ele colocou toda a energia dele ali, e é impressionante a qualidade desse material. É um encadernado, assim, como eu falei, 8 edições, então ele não é tão curtinho, né? Tem lá suas quase 200 páginas, ou um pouco mais de 200 páginas, e que você consegue ler de boa, assim, numa sentada, porque a energia do Kirby transborda ali do papel. Vocês chegaram a ler alguma coisa desse material, Dão e Alan? Cara, eu comprei os dois que saíram, mas eu não li ainda, porque eu não sei, não foi que eu botei aqui em casa, no final de mudança e tal. Mas eu comprei porque é impossível não comprar. Primeiro porque seu Jakibi, o site Jakibi em formato americano, já é um achado. Aí eu tenho que pegar. E sobretudo porque é o formato escolhido por Deus para os leitores, né? Capa cartonada, canetado honesto, fácil de ler, fácil de carregar, não é pesado. E num preço honesto. Cara, eu comprei os dois que saíram aqui no Brasil, né? É, até onde eu entendi a publicação, ela compila toda a fase do Jack Kirby, né, na frente do título. Cada título tem, cada edição teve 8 volumes, eu li só o primeiro também, não cheguei ao segundo, preciso ler, e, meu, é um deleite, cara, um deleite visual, eu adorei, assim, tanto a narrativa do Jack Kirby, que é única, né, muito legal você ver as splash pages dele, meu, elas, cara, são aquelas bofais, splash, né, cara? Pages são lindas, cara, é, são lindas, e é legal, né, colorido, como... né, aquele colorido, aquele negócio meio, é a camelote espacial, né, porque exatamente. Tem uma pegada de deuses astronautas ali que é excelente, né. É muito legal, cara, e assim, é interessante que hoje você pega splash page, que splash page é uma coisa que o Jack Kirby implementou no mercado, né. Você tinha uma página singular, depois você virava e já tinha uma splash page lá dupla, bonitona, um monte de elementos. Ele que começou com isso de fato e impregnou isso no mercado. Então hoje é uma coisa muito comum, dependendo da história que você está lendo. Mas a maneira como ele conseguia colocar tantos elementos, né, sem atropelar outros, né, tipo, tem uma cabeçona gigante aqui na frente dando um detalhe de um cara chegando na cena, mas também lá no fundo você vê um monte de cara brigando, uma nave passando... ou um cara pulando do cavalo com a espada, é muito legal, dá pra perder um tempo olhando a arte dele. E a narrativa dele também era muito bem construída, né? E embasando aí o que o Donzinho falou, eu gosto muito também dessa coleção por conta do preço, né? Porque é muito legal você pegar um Jack Kirby aí que você paga R$ 20, R$ 25, ao invés de você pegar um que na pré-venda custa módicos R$ 99,90, né? Pelo amor de Deus, cara, é difícil. Isso é promoção, tá? Isso é preço pré-venda. Então, eu vou soltar até um ponto bem polêmico aqui agora, porque eu penso assim, cara, é muito legal você fazer quadrinho pra fã, né, e eu acho que tudo tem que dar lucro, as pessoas trabalham pra ganhar dinheiro e ter lucro, ok, mas eu acho que você pode panfletar menos a questão do que é pra fã, porque eu acho que se você quer formar mercado e você quer realmente entregar um material raro, você entrega um preço acessível não somente pra quem pode pagar, e o Etrigan do Jack Kirby é um material raro. É um material muito apreciável. Então é legal como ele sobreviveu bem ao tempo. É uma história, meu, de 40, 50 anos atrás, sei lá quanto tempo foi, que você consegue ler e, meu, e é interessante. Até hoje, sabe? É legal, cara. Então, por que não lançar assim? Já que o cara é um pilar, né? Ele é um formador do seu caráter como leitor de quadrinhos. Então eu também gostei muito disso. Né? O Etrigan não foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu conheci lá na época... Acho que a primeira vez que li o Etrigan, cara, foi na Lobo Está Morto. Se eu não me engano, quando o Lobo morre, vai para o inferno, chega lá, quem recebe ele é o Etrigan, só de 1990, 91, se eu não me engano, e ele sai na mão lá, meu, uma briga do cacete, um xingando o outro, deitada no toba lá o tempo todo, e depois eu vi ele em aparições especiais na Liga da Justiça, na história do Batman, assim por diante. Mas do Etrigan mesmo, essa aqui foi a primeira que eu li dele, nem aquela famosona, acho que é do John Wagner, aquela dos anos 80, que acho que é Etrigan, o Demônio, que também merecia ser republicada aqui no Brasil. Eu não li. Sei que ela é super famosa, mas eu não li. Então, essa aqui, pra mim, foi um deleite visual, cara. Muito, muito, muito bom esse rolo. E essa do John Wagner é excelente também. A gente também fez um set de alguns sobre essa história. E é uma que merecia ser publicada aqui no Brasil, porque faz muito tempo, né, que saiu. Isso. É, então, pô, encadernadinho isso aí, cara, meu. Ó, Panini, escuta nós, Panini. Lança em capa dura, eu pago. Eu compro a sua capa dura. Isso aí merece, é bom. Ah, isso daí, lançar a encapadura pra Panini agora, não, você pedir um negócio desse encapadura não é nem um pedido tão exigente assim pra gente, né? Porque agora só tá saindo coisa em encapadura, né, Dão? Eu não tenho informação nenhuma, né? Não sou do meio, eu sou um leitor mesmo que fala muita bocha, então, sabe? Na minha concepção, que eu lembro e que eu acompanhei, o único teste que eu vi de mercado nesse sentido, para ver se o mercado comportaria, por exemplo, sair essa intriga nesse formato que Deus escolheu e sair uma intriga em um formato luxuoso, capadura maior, sai tudo um volume só, sabe, com mais páginas e tal. O mercado, o nosso mercado, me parece que não comporta isso, porque foi aquele teste lá que eu já falei uma vez da Miss Marvel, né? A Miss Marvel saiu começou saindo aqui nem no formato capa cartonada e a mesma coisa em capa dura. Saiu as duas edições. Lá para as tantas, saiu acho que 4 ou 5 nesse jogo aí. Começou a chegar primeiro capa dura, depois capa cartonada. Eu comprei os 4 primeiros capas cartonadas. Aí a Panini lá por algum motivo, não lembro a razão, não li, mas dificilmente foi porque a Panini fez uma pesquisa de mercado e percebeu que venderia mais ou lucraria mais do que fosse sair sem capa dura. Bom, a Panini decidiu lançar somente Miss Marvel em capa dura, eu foda-se, não vou comprar mais. Não, muita gente, eu já superei, falo isso com orgulho mesmo, superei essa logística de colecionador, então eu não iria comprar o quinto volume, vamos dizer assim, capa dura, e pegaria meus 4 capa cartonada, venderia, doaria, se porra fosse, e comprei os 4 de novo, capa dura, para ficar a coleção homogênea. O que eu fiz? Peguei meus, não comprei mais, baixei scan do resto que eu queria ler, e peguei meus 4 capa cartonada e doei na biblioteca da escola que eu trabalhava. Fim da conversa. Então, esse que eu saiba, é o único exemplo que tem de teste de mercado nesse sentido. Se dá para fazer, sair o mesmo gibi em formato diferente. Tudo bem que isso foi ao mesmo tempo, né? Saíram juntos. Tinha um belezinho entre um e outro, mas saíram juntos. Dá para você comprar com 2 meses de diferença entre a cartonada e a capa dura. Então, o problema é, se você sai agora capa dura e lá na frente capa cartonada, como é que você vai saber, né? A Panini não tem esse planejamento, nem a Panini sabe. Você vai lançar agora esse, de novo, Miss Marvel capa cartonada, agora eu vou lançar, lancei tudo da Miss Marvel em capa cartonada. Lá para as tantas, vou lançar tudo de novo capa dura, a gente não sabe. Se você prefere capa dura, você esperaria, não vou comprar capa cartonada agora não, vou comprar capa dura. Nem a Panini sabe disso, então sabe, eu desconheço outro... assim, ao mesmo tempo, isso sair depois, acontece direto, né? E você comprar mensal, na frente mensal vai sair encadernado, tá acontecendo direto isso agora eu não desconheço a mesma edição assim, ao mesmo tempo. Salvo engano, na mesma época que tava saindo Miss Marvel, saiu também aqueles encadernados de Agentes da SHIELD, do Mark Waid, que também saía assim, saía edição capa cartão e saía edição... capa dura, né, mas era bem, assim, era uma série bem mais curta, né, se eu não me engano tinha 2 ou 3 encadernados no total, e eu nem sei se chegou a sair tudo, mas salvo engano, ela também saía nesses 2 formatos. Eu acho que hoje em dia o único gibi que sai nos 2 formatos ao mesmo tempo é a coleção são as Graphic MSP, que elas saem tanto capa dura como capa cartão, né? Todo lançamento de todas as gráficas MSP estão saindo nos 2 formatos, mas assim, é outro público, né? É outro gênero. Ali eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza, ali não tem dedo da Panini, ali o planejamento é todo da Maurício de Souza Produções, né? Então, aí é outra questão, aí não é nem outro público, aí é outra empresa. A Panini não tem nada a ver, a Panini bota o selo e distribui. Isso aí é uma empresa séria, que conhece seu público e sabe ampliar seu público. Tanto que a MSP é nada mais do que isso, né? É uma ampliação do público. O cara que cresce, que leu da infância Cebolinha, claro, por interesse variado, não tá lendo mais, né? Tem gente que lê, não tem problema nenhum. Eu mesmo leio em aeroporto. No ponto rodoviário, eu leio o texto e leio Cebolinha, não tem como correr. Mas não quando eu fui na banca comprar. Então, eles ampliaram o público, coisa que a Panini não faz, não adianta. Cara, gibi, hoje, 2020, não é coisa pra pobre lascado, não. Gibi é cada vez mais coisa pra rico. Você não tem dinheiro pra comprar, você não tem como se acompanhar. Porque a Panini, e as outras editoras também, né? A Panini que mais lança, que tá sempre à frente. Mas as outras editoras também estão nessa. Tirando a Intrínseca que a gente falou no programa. Mas, cara, não tem ampliação de mercado, cara, estão restringindo cada vez o mercado e eu assim, de novo, não tenho conhecimento de nada, mas tenho certeza absoluta, vou até me processar se quiser, porque os caras também não sabem o que estão fazendo. Eles também não têm conhecimento do mercado deles, como o Maurício de Souza tem. Eles não sabem para quem estão vendendo, eles não sabem qual é o perfil desse público, eles estão restringindo porque é óbvio, se você vê no gibi, tiragem de 1.000 exemplares, a R$100, né, vai faturar muito mais se você vender menos mil, R$20, isso é óbvio, isso é mercado puro. Mas, lá na frente, qual a tendência a acontecer? Você vai ter que publicar lá na frente o mesmo gibi com 15 exemplares, puxando 200, depois 100 exemplares, puxando 300, porque, cara, vai restringir demais, não tem como se acompanhar. Aí, um tempo desse, a Panini lançou o Cinema Absoluto, né? 4 volumes, literalmente, é absoluto. Formato definitivo do Cinema. Aí agora ela lança de novo o Cinema no formato mais barato. Que porra ia saber que agora ia sair em formato mais barato? Eu não tive cara de comprar o Cinema Absoluto, porque até o que eu tinha naquela época eu queria ler. Eu não tinha outro formato, eu tive o da Conrad, mas eu tinha dado a Joel de presente há muito tempo atrás. Ela, tá, aí já fui pra você, não quero mais. Eu deu vontade de reler, não, quero ter Cinema, só tinha o Absoluto, falei, eu comprei. Só que o Cinema Absoluto é um troço impossível de ler. O cara é muito grande, muito desconfortável. É bom, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem que tirar depois da edição. Edição, você abraçar ela e quero enterrar com os 4 Cinema Absoluto no meu caixão. Só que é impossível de ler, cara. Eu só consegui ler um deles, dos 4 que eu tenho. Eu só li o primeiro até agora. Só reli. Não, porque eu adoro, eu amo o Cinema de Paixão, mas só reli o primeiro porque, é, cara, eu só consigo ler no sofá, apoiando a porra do gibi no sofá, no braço do sofá. Não tem outro jeito de ler, não tem, na cama eu vou morrer focado e na mesa, nem tem mesa em casa. Então, cara, só tem um jeito de ler, aquela porra é muito desconfortável, muito pesado, e caralho, saiu um formato melhor agora. Cara, eu não vou comprar, não vou, não sou idiota, eu vou comprar pra trocar meu coração, foda-se, vou ficar com a porra absoluta, vou ler quando der, sabe? Mas aí, cara, quem pode imaginar que a Panini publicar depois sendo no formato muito mais barato e muito mais acessível na questão da leitura, acessível no preço. Ah, porque fez 30 anos. Cara, o Panini tá pouco se fudendo pra data de 30 anos, não tá nem aí, sabe, essa porra. Tanto que o negócio saiu errado, né? Saiu com um bocado de defeito e a porra toda. Olha, eu pela primeira vez na história desse podcast, eu vou ter que discordar com tudo que vocês falaram. Tem que discordar com tudo. Como que não existe um estudo de mercado? Quando a Panini anuncia o encadernado do Conan, que custa R$400, sei lá quanto que custa, é lógico que ela tá pensando no público brasileiro. Quem que não tem dinheiro pra gastar R$400 hoje? Todo mundo tem R$400 pra gastar num gibi. Imagina dois, entendeu? Então, vocês estão loucos, não sei o que vocês estão falando aqui. Não sei nem porque que eu tô nesse episódio. Não, e esse do Conan tem que ser o Conan pra ler, né? Que é 800 páginas, né? Cara, exatamente, é exatamente, entendeu? Então eu acho que vocês estão desinformados, tá? Eu acho que o gibi tá no preço justo, correto, de acordo com a média do brasileiro. Vocês estão desinformados ou vocês que ganham muito mal. Eu acho que tá tudo errado aqui. Mas falando sério aí, né? Só falando, diga. O preço do Conan tá tão justo que ele já entrou em pré-venda com 30% de desconto, ou foi 25% de desconto. Cara, não, eu acho que foi muito engraçado porque foi assim, anunciou, aí foi uma chuva de reclamação na internet. 48 horas depois, 20% de desconto. Eu acho que se a galera continuar malhando, eu acho que vai chegar nos 35%, 40% aí, então... Vocês, ouvintes, xinguem muito no Twitter, xinguem muito no Instagram. Vamos baixar esse cone aí, entendeu? Muita gente empolgada também. Já tem repetido mais coisas, vamos republicar mais coisas nesse formato, né? Nesse formato com 800 páginas. Na verdade, não custa 400, custa R$250. Você vai ter mais coisas, vai, sei lá, publica, sei lá, tipo, Queda do Morcego de uma vez só no formato ônibus. O cara tem uma galera pedindo pra sair ônibus no Brasil. Não sou muito nada contra, desde que o formato que eu consiga comprar. Você quer comprar isso, tudo bem. Mas eu não quero. Não quero nem ver. Eu quero ver. O Dão tocou num ponto aí que eu achei muito válido, que é assim, né, cara? Você não tá formando novos leitores, cara, sabe? Com esse tipo de atitude. Você não tá apresentando o trabalho para novos leitores. Você tá apresentando esse trabalho só pro cara que já tá nos seus 35, 45 anos e além. Que já é empresário, que já é pai de família, que ganha, que anda de Lamborghini, que tem lancha, que vai em festa na Ilha de Caras, porque é essa galera que pode colecionar quadrinhos hoje em dia. Porque o restante, comprar edição de luxo, tá ficando cada vez mais proibitivo. Então, assim, de vez em quando eu faço umas escolhas malucas, eu vou lá e compro alguma. Mas eu me arrependo no dia seguinte, quando chega eu falo, puta que pariu, olha o tanto de dinheiro que eu paguei nessa desgraça, não precisava ter pagado tudo isso. Então hoje eu sou o homem da promoção, tudo que é perfil de promoção eu tô seguindo, esperando pacientemente. Só que tem uma galera na internet que fomenta esse tipo de publicação assim, ah, gente, mas a gente tem que comprar porque isso vem numa tiragem menor e não vai ser republicado. E aí, o que, que você faz? Se um Minion fala, os outros Minions seguem. Então o negócio, ao invés de ser vendido por 150, 170, sei lá, ele vai ser vendido pela porra dos R$250. Entendeu? Então é muito complicado, cara. Eu acho que você... tá segmentando demais o mercado, né? Você tá isolando quem não tem acesso ainda mais, porque todo podcast de quadrinho que eu participo, eu faço questão de falar isso. essa porra é mídia descartável. É pra você ler cagando. Pra você ler e colocar na prateleira e nunca mais se mexer naquilo. Entendeu? Não é um negócio pra você ficar comprando lá todo mês 200 mil exemplares por mês. Eu não sou marquito, porque o marquito é milionário. Mas o restante ninguém faz isso. Mais aqui. Entendeu? Eu acho que não tá contribuindo em nada com o mercado isso, cara. Em nada. Absolutamente nada. Não, tanto não tá que, assim, teoricamente, as edições mais baratas, que são aquelas mensais, que é o arroz com feijão, né? Que deveria ser mais barato, eles estão deixando cada vez com mais luxo, né? Então, você não acha uma edição mensal hoje, é 10 reais com duas histórias. Agora, pra que você vai colocar uma capa cartão numa edição de 48 páginas? Não tem necessidade disso. É uma coisa até que a gente estava discutindo o dia desse no Twitter com o Jamerson, ele colocou lá uma coisa, depois ele falou que não foi mais ou menos, não foi aquilo exatamente que ele quis dizer, ele até explicou melhor depois, dizendo assim que a culpa dessa cultura de capa dura para tudo, que a gente fala da Panini, mas... eu acho que todas as editoras hoje, a maior parte dos lançamentos delas são em capa dura. Só as editoras ali de Fumetti que fazem campanha no Catarse que não lançam coisa em capa dura, que é tudo capa cartão. Mas o restante, todas as editoras dessas pequenas e médias editoras, só lança coisa em capa dura. E ele falando assim que a culpa era da Panini, que no início... teve aqueles formatos diferenciados, como aquelas... logo no início da publicação da Panini, que eram aquelas revistas em formato magazine, com capa cartão, papel bom tal. Só que eu lembro muito bem que na época, que com esse formato todo de luxo, ela era mais barata do que as premium que estava sendo lançada e tinha uma qualidade editorial melhor. Então, o problema não é esse. O problema é que gourmetizou a coisa, né? E o que é pior, quando a gente vai questionar isso, o preço de um quadrinho desse, os editores dessas editoras, tanto de editoras maiores como menores, eles acabam meio que desdenhando, né? Falando assim, você não é assim que se precifica um quadrinho, não é pela quantidade de páginas, não é assim que se precifica. É uma coisa que o Dão fala muito, né? É um mercado que quem consome não se vê como consumidor e vê como fã, tá sujeito a isso, né? Exatamente, cara. Eu acho que o maior culpado disso somos nós mesmos, que consumimos. Sabe? A grande esmagadora verdade é essa. Ó, vou pegar um exemplo, a indústria fonográfica. Por que as gravadoras quebraram? Por conta da ascensão do MP3, tá? E por quê? Porque antes do MP3 pegar como era, comprar um CD era caro, malandro, não era barato. Você comprar CD ali até o meio dos anos 90 era caro. Eu lembro quando eu já trabalhava, comecei a trabalhar em 92, mais ou menos. Meu, eu reservava uma partezinha do meu dinheiro lá todo mês, do meu soldo, que eu era rimo de família, né? Ajudava em casa. Para comprar um CD no mês, dois. E todo mundo sabe, você não escuta um CD no mês, dois, você quer escutar uma porrada. Tanto que antigamente, se você é jovem e está escutando isso aqui, antigamente existia locação de CD. Tanto não tinha locação de DVD, existia locação de CD. E era uma coisa muito normal, cara. Tipo, você ia lá, locava a porra do CD, o que você fazia? Pirateava, óbvio. A primeira coisa que você fazia, você chamava um amigo com um computador e puxava ele todinho. Copiava ele de CD para CD, era a coisa mais comum, que era queimar o CD, que a gente falava, né? Vamos queimar o CD aí rapidão. Queima o CD aí pra gente já pegar e devolver essa porcaria amanhã. E aí você ia conseguir consumir o formato, entendeu? Então a indústria quebrou por quê? Porque o formato era impossível. Então hoje a artista da indústria fonográfica vive de show, não vive mais de venda. Então você tem Spotify, geralmente tem o catálogo de todo mundo, você tem acesso a tudo. É o caminho do quadrinho? Não, por quê? Porque o quadrinho é tátil. Entendeu? A porra da música, você simplesmente escuta. O nerd não, o nerd ele gosta de catar o quadrinho dele, ele vai lá tirar a roupa, ele fica de cueca, aí ele vai quebrar o lacre do quadrinho, ele vai abrir, sentir o cheiro das páginas novas subindo, vai começar a se excitar, os mamilos vão ficar entumecidos, vão ficar duros, aí ele vai começar a ver as páginas dele, entendeu? Os pelinhos dele vão se arrepiando, é verdade. Nerd com quadrinho novo, cara, é quase uma garota de programa de luxo ali na frente dele. Entendeu? Eu diria que é a mesma coisa para Agora o pessoal que coleciona vinil, né? Tá mais ou menos a mesma coisa. Você falou de CD, é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que o problema é a questão tátil. Entendeu? O quadrinho, meu, ó, eu sou sinceríssimo, tá? Eu leio scan, leio, mas eu evito até onde eu posso. Por quê? Porque eu não gosto. Eu gosto de pegar quadrinho na mão. Somos dois. Eu gosto de pegar quadrinho na mão, eu gosto de virar página, eu gosto de marcar página, eu gosto de olhar detalhe. Meu, óbvio, você tem tudo que você puder imaginar disponível na internet para você ler de graça, traduzido, inclusive. E traduzido melhor do que o traduzido pela editora, em muitos casos. Sabe, sem erro de diagramação, com tradução certa, com coisas que fazem sentido, sem erro gramatical, entendeu? Então, você tem material disponível. Tanto que, você falando que traduzido melhor e com mais material na internet, tanto que naquela coleção da DC da Eagle Moss, teve edição que saiu com logomarca de grupo de scan, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, você para e pensa, pô, o material tá lá. É, só que eu acho que o quadrinho, ele tá muito ligado ao colecionismo. Eu acho que é uma linha muito tênue entre você ser leitor de quadrinho e você ser colecionador de quadrinhos. Porque geralmente quem lê, coleciona. É difícil um cara que só coleciona. Ultimamente, a gente só coleciona por quê? Porque a gente tá velho, tem um monte de coisas mais importantes pra fazer, então você compra lá, né? Tanto que o nome desse episódio não é pilha de gibis à toa, senhoras e senhores, esse mesmo, né? a gente compra. O Dão uma vez, não lembro se o Dão comentou isso no podcast, você escreveu no Twitter, eu dei muita risada. Ele falou, o barato não é você ler gibi, é você ficar escolhendo lá qual que você quer comprar, coloca no carrinho, vê o desconto, aí você compra, aquela emoção de chegar, de abrir a embalagem, aí você vai lá e deixa tudo empilhado. Quando der, você... Entendeu? Exatamente isso, cara, meu. Pior que foi extremamente realista. Meu, exatamente isso. Eu, de vez em quando, eu furo a minha fila de leitura, mas, cara, eu tenho por baixo aqui uns 50 encadernados na fila pra ler. E olha que eu tô lendo bastante, hein, mas eu tenho por baixo. Porra, assim, sonho. Cara. Queria ter isso na minha pilha. Queria ter só isso na minha pilha. Mas, e no caso do Conan, né, pra ficar no assunto que tá no momento, tem um porém, que essas histórias que vão sair já saíram aí, você acha as mesmas edições publicadas pela Abril em qualquer sebo que você for na sua vida por menos de R$5. Cara, um sebo que não tem Tex e Conan pode fechar as portas. Não tem Tex, Conan e Sabrina. Não. Olha, então, acho que é R$1 cada uma dessa, cara. Tranquilo. 50 centavos, R$1 essa Conan aí. Tranquilo. É sim, pra inflacionar mesmo. Cara, é por aí mesmo. Aqueles, e já saiu nesse formato, formato gigantão também, assim, você quer, sabe, enorme, né? Sai na Abril. Já saiu pela Mythos, encadernado também. Então saiu quatro ou cinco encadernados pela Mythos. Já saiu pela Mythos, encadernado também, caro, né? Então é encadernado, é capa dura e é caro. Então, ela sai de novo, tá na conta, mas vai sair de novo, assim, de novo aquilo que eu falei, né? Você tem a perspectiva que saiu agora. O que eu falo do Intriga, né? Caiu o Intriga no mapa que Deus escolheu lá, 6, 7 edições, tem mais do que tudo bem, mas sei lá, 6, 7 edições, cartonada, R$25. Você diz, mas daqui a um ano, até 2 anos, a Panini vai relançar isso em capa dura, juntar tudo, sei lá, 300 páginas, R$2. Tudo bem. Se isso for virar política, não tenho nada contra. Mas que saiu os dois, sabe? Você tem acesso ao jogo, que não dá pra ficar nessa porra de só sair formato absurdo, caríssimo, e daqui a pouco ninguém vai comprar mais. Não tem condições, não tem como. Não interessa que esse Conan saiu pela Abril em 83, ela nem nasceu, tem acabado de nascer. Não é essa questão, sabe? Eu mesmo, eu já claro, eu concordo com o que o Alan falou até agora, né? Que você quer pegar, quer ter, também gostar disso. Só que depois, já falei aqui, de mudar tantas cidades, sete cidades, assim, questão de menos de 10 anos, não dá tanto pra você pegar um abuso dessa porra, então tem um espaço delimitado, não foi nem de verdade, foi nem minha esposa que delimitou, eu delimitei. Esse espaço aqui eu vou guardar de mim, então, quando bater, vai entrar outro, vai sair. E, cara, eu já nessa quarentena, passava assim uma vez por semana na sala, olha, você vem cá, você. Tem uma pilha gigante de livros de bina, gaveta, e quando essa porra pra frente acabar, eu vou no sebo jogar tudo lá. Ela tá aqui. Ah, eu não quero, então fique. Essa porra, se eu não vou ficar, eu vou atravessar a rua, vou na biblioteca aqui dessa escola aqui de outros públicos, jogar lá na biblioteca. Não, isso não volta comigo. então eu vou trocar. Nem que eu me engane, cara. Eu vou lhe dar 5 de bicapadura e me dar um disco de vinil velho aí. Não tem problema nenhum. Eu não quero se enganar. Eu não quero voltar com isso pra minha casa. Eu não vou voltar. Então eu tô nessa. Cara, isso, quando eu leio um gibi, eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou ler aquela porra na minha vida. Por quê? Primeiro, porque é descartável. Já me divertiu ali. Então tem mais 300 que vão me divertir igual. Ah, essa história aqui me marcou porra nenhuma. Não tem nenhuma história do Batman, do Super-Homem, do Maranhão que me marcou. Não tem. Eu não sei, moleque, né? Eu posso gostar do mundo. Que me marcou porra nenhuma. Então, se eu me divertir com o Batman, eu me divirto com o Maranhão. Não tem problema nenhum. Então, eu não vou reler isso de forma alguma. Não tem condição nenhuma de eu reler isso. Eu vou reler porque é descartado. Não vou reler porque a gente reclama muito naquela editorial. Nessa questão mais de precificação, de tratamento com o leitor, né? Que, cara, não trata leitor, tá com fome. Você é um otário, você tem que agradecer os caras publicar seus gibizinhos. Cara, se não fosse por eles, eu tava sofrendo no mundo, não ia ter como ler isso. Então, não é questão de nada disso, é questão de tá saindo muita coisa. Então, cara, pra que eu vou reler esse Batman 37 se tá saindo um gibi massa argentino, um gibi massa francês, um gibi massa americano mesmo, em inglês? Cara, tem muita coisa saindo que eu quero ler também. Então eu não vou reler Batman 37. Mas nem fudendo. Eu não queria ler naquela hora ali, mas me reler. Então eu já tenho assim, o que eu não vou ficar com isso aqui. Ainda tenho certeza que isso aqui eu não vou reler de forma alguma. Então, cara, eu já terminei várias coisas essa quarentena, que nem foi pela quarentena, foi a quarentena, eu só peguei como desculpa. Que eu li e joguei direto na gaveta. Pá, vai acumulando aí. Daqui a pouco vamos ser. E se o seu tiver lá. Chiclete com banana, que tá me faltando com os discos, vou levar tudo e tal. Toma essa porra, esses gibis aqui, não quero essas porra mais na minha casa, não. Quero só chiclete com banana agora. Mas chiclete com banana tinha um clássico, né? Os escrotinhos, não vamos esquecer disso, né? Mas ele tá falando da banda, não do quadrinho. Ah, então chega ele falando do quadrinho, cara. cara, eu não sei. A banda que a gente. A gente descobriu recentemente que o vocalista da banda é o João Dória. É o João Dória igualzinho, né? Eu vi esse meme na internet, é igualzinho. Eu concordo com o Dão, cara, principalmente na questão do ser descartável, não. É uma coisa que você vai ler e assim, você fala assim, esse quadrinho, ele tem uma profundidade histórica, filosófica, que eu tenho uma ereção toda vez que eu penso no quadrinho 3 da página 18. Não, você não tem. Você vai ler essa porra e, meu, você nunca mais vai voltar nisso aí, você vai voltar nisso aí depois de 10 anos. Então, é muito legal ter isso como material histórico? Você vai, vamos ser sinceros, você vai comprar e ler essa porra? Não vai, cara, não vai. Você não vai ler, você vai comprar porque você é colecionador. Tem uma diferença grande de leitor de quadrinhos e colecionador. Eu acho que os dois andam de mãos dadas, mas tem uma diferença muito grande. Hoje em dia dá pra distinguir muito bem quem é colecionador e quem é leitor. Eu queria ter esse desapego, porque assim, eu me reconheço como um colecionador, ou às vezes até um acumulador, eu tenho muita coisa aqui, só que, e assim, eu dificilmente vou reler, tanto é que, é o que eu falei, eu tô com uma pilha de mais de quase 300 gibis aqui pra ler, deu até uma diminuída agora na quarentena, que tava passando de 300, mas deu uma diminuída nisso, só que, e eu raramente releio algum gibi meu. Eu acho que eu raramente releio pelo simples fato que eu tenho coisa mais nova pra ler. Então, pô, eu tô com uma pilha ali de 200 gibis pra ler. Eu vou pegar um gibi que eu já li pra poder reler, a não ser que seja uma edição nova que eu tenha comprado por algum motivo e tá ali na pilha. Eu já tenho lido na mensal, ou já tenho lido em formatinho e acabei comprando a outra edição. Você tá guardando o estante, tá riando, inclusive, tá guardando isso pra quê? Pode crer, ele me mandou umas fotos da estante dele esses dias, eu falei, meu, é um projeto da engenharia da época de Roma que eu li, cara, tá se sustentando pela graça dos deuses, ó. Não, vai segurar, mas já foi providenciada uma reforma, depois eu mandarei uma foto dela reformada e já mandei fazer uma outro lado, que é pra poder, daqui a 4 anos, ela também está empenada. Então, esse é o objetivo de vida. É o objetivo, né? O objetivo de vida. Eu só quero voltar num ponto que foi onde você começou o episódio, né? Com a questão do Etrigan. Cara, formato legal de ler, preço barato, material de qualidade e que nunca tinha sido publicado no Brasil. Eu sou muito mais a favor de uma publicação desse tipo, barato, legal e inédito, de algo antigo, do que desse formato absurdo, sabe? Tipo, uma coisa que já saiu, que você encontra em cada esquina e que, meu, você tem que literalmente colocar sua mãe no penhor pra poder comprar, cara. Não faz sentido isso. Pois é, e nessa coisa maluca de formato e de publicação de luxo, é um formato que, pelo menos da parte da Marvel, a Panini abandonou, né? É, não vai mais lançar, tava lançando aquelas coleções históricas, né? Que lançou coisa assim que eu nunca imaginei que fosse ver isso sendo publicado aqui no Brasil. Que, uma pena. É, 12 edições, 12 encadernados de Hulk, Tumba de Drácula, Cavaleiro da Lua, que é aquela, naquela coleção Paladinos Marvel, que é Shang-Chi, né? O Mestre do Kung Fu. E era muito divertido isso, cara. E da parte da parte da DC, eles lançaram todas aquelas coleções baseadas em desenhistas do Batman, depois do Superman, que eu acho legal, mas eu tenho algumas restrições nessas séries baseadas em desenhistas, porque muitas vezes a história fica sem final, porque a parte seguinte não é o mesmo desenhista, aí a Panini simplesmente não publica, né? Ou não sei se isso já vinha do encadernado americano, mas teve essa coleção do Etrigan, tava sendo lançado o Quarto Mundo do Jack Kirby, que também nunca foi lançado aqui em um formato legal. Estavam relançando a Liguinha, que eu até tinha comentado em off, que eu tenho o ônibus o ônibus americano da Liga da Justiça Internacional, mas eu tava pegando essa coleção da Liguinha, então... É um formato que é barato comparado com outras com outros lançamentos da Panini e que, pelo jeito, não estava vendendo ou não estava tendo o sucesso que eles esperavam, o retorno financeiro que eles esperavam, porque eles, da Marvel, eles já abandonaram e da DC tá parado. Ninguém sabe se vai continuar ou não. Então, mas aí é onde eu acho que vem a contradição da história toda, né? Porque, por exemplo, a Panini... Ela é uma multinacional. Então a Panini está preocupada em fazer dinheiro. Ela não está preocupada. Claro. Não só ela. A gente está falando da Panini, mas isso vale para todas as editoras, sim, né? A gente falou na outra gravação da Intrínseca, mas a Pipoca e Nanquim só lança material de luxo. A Comic Zone, que é uma editora nova, só está saindo coisa de luxo. A Mitos, que até os benditos dos fumete da Mitos, ela conseguiu dar um jeito de lançar em formato de luxo e deixar mais caro. Então... todas as editoras só lançam material em formato de luxo, em capa dura. Por quê? Isso eu acho errado, cara. Eu acho muito errado isso, meu. Porque você tá separando, cara. Assim, o pessoal não entende que quanto mais você separar, menos novos leitores você gera. E quanto menos novos leitores, você só tá criando um efeito bumerangue. Você tá jogando, tá indo lá na frente, cara. Mas na hora que ele vai voltar na sua cara e vai voltar bonito. Né? As pessoas pensam que pois isso pode acontecer... Meu, vou falar aí do mercado editorial de livros, né? Antes da Amazon, a gente tinha Cultura, a gente tinha Saraiva, a gente tinha Finac e tantas outras. E essa galera vendia com preço alto pra cacete. Quando a Amazon chegou, o que aconteceu? Predatório, quebrou todo mundo, hoje basicamente existe a Amazon. O restante tá ali cobrindo buraquinhos que a Amazon não tá muito interessado em tampar. Por que não isso acontecer um dia com a mídia dos quadrinhos? Tá? Às vezes as pessoas acham que é impossível. Cara, a Panini detém os direitos da Marvel e da DC. Ok. Só que a Marvel e a DC não são as únicas editoras do mundo. Então, meu, eu acho que o grande problema é que a Panini é uma multinacional. Então você não tira os direitos de uma multinacional assim da noite pro dia. Né? Eu acho que a Abril perdeu tudo que perdeu porque, meu, erro de administração... já não estava mais alcançando o lucro que eles queriam, e a história toda que a gente sabe, beleza. Só que eu acho que o problema é que você tá, meu, cada vez mais você tá diminuindo o mercado, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E o que me irrita é o discurso de não, nós estamos selecionando isso porque merece estar na biblioteca de todo mundo. Se você acha que merece estar na biblioteca de todo mundo, então você manteria a Liguinha, você manteria os Novos Deuses, você manteria coisas como o Etrigan, que são coisas que cabem no bolso das pessoas. Agora você lançar um material que é dito clássico, e eu sou bem sincero quanto a isso, eu não acho catálogo do Pipoca e Nanquim, por exemplo, unanimidade, nem aqui nem na puta que pariu. Tem muita coisa lá de gosto duvidoso, ou os caras criam um hype tão grande que te leva a crer que aquilo é uma coisa realmente estupefata, maravilhosa, e que no final das contas vai ser para quem pode pagar. Mas você não tá ajudando o leitor ou formar novos leitores em ponto nenhum. Então eu queria só um mercado que tivesse menos hipocrisia, sabe? Tipo, não vai lá pra porra do seu canal do YouTube, pra porra do canal do Instagram, ficar fingindo que você quer formar novos leitores, que você quer ajudar o hobby a crescer. Não, você não quer, você tá vendendo para quem pode pagar. Eu não acho errado ganhar dinheiro. Eu sou mega a favor de um mundo capitalista. Você tem que trabalhar sim para ganhar dinheiro. Sim, para você viver bem. Sim. Mas faz um discurso realista, pelo menos, sabe? Menos hipocrisia, cara. Isso aí chega a ser irritante, velho. Pois é, ainda tem isso, né? Porque a gente viu e a gente que o preço de custo de um quadrinho capa dura para um quadrinho capa cartão não é muito diferente, né? A gente já escutou em podcast, já viu em posts na internet, em tweets, que eles, os próprios editores, eles falam que o preço de custo não é alto, mas eles preferem meter uma capa dura porque acaba agregando valor, diz que a percepção de valor daquele produto é alterada. Então, você paga tranquilamente 50, 60 reais numa capa dura, mas acha que 20, 30 reais numa capa cartão tá caro, né? Então, eles preferem lançar em capa dura porque eles vão precisar vender bem menos para poder ter o mesmo faturamento. Só que... Quando você vai questionar esse tipo de coisa, fala aí que vai o que você falou, tem que ser bem claro. Você não tá fazendo isso. Ah, tem um monte de lançamento, tem um monte de coisa no mercado que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás. Realmente tem, mas isso tá acessível? Não tá. Você tem 800 lançamentos por mês de quadrinhos, só que você vai conseguir comprar quantos desses 800? Se você for muito bom, você vai conseguir comprar 10. 10. É, cara, isso é uma conta tão sem vergonha, mas assim, tão sem vergonha que assim, a gente vai lançar o negócio a 100 reais. Pré-venda, o preço de capa é 120, a gente lança na pré-venda 100 reais. Aí, meu, o negócio encalhou. Encalhou. Vai, os Panini Deluxe da vida lá, Marvel Deluxe. Aí, de repente, aparece lá no Instagram de promoção da vida por 40 reais. Você fala, caralho, abaixou 80 reais do preço. Tá barato pra caralho. Vou te falar a real, eles ainda estão ganhando dinheiro. Só estão ganhando menos, mas ainda estão ganhando dinheiro. Ninguém joga para perder nesse mercado. Tá? Se você acha que eles estão perdendo dinheiro, não estão. Bom, eu acho que é isso, né? A gente falou um pouco desse mercado e eu acho que o que tem que ficar de mais claro é o seguinte: a única maneira que tem para esse cenário mudar é a partir do momento que os leitores de quadrinhos, os colecionadores passarem a se ver como consumidores também, não só como fãs. Que a partir do momento que a gente ter um quadrinho que você exigir qualidade, um quadrinho sem erro, sem nada, que eles te entreguem aquilo que está vendendo e que quando você acha algum defeito, quando acha um balão faltando, uma página trocada, como o Alan falou, que tiver alguma coisa dessa daí, na hora que você reclamar, você não ser alvo de deboche desses editores e você conseguir de uma certa maneira mudar isso, eu acho que o mercado acaba mudando junto. O problema é que os colecionadores e os leitores de quadrinho hoje se veem como fãs e tratam as editoras desse jeito. E na hora que um ou outro vai exigir a qualidade... Como a maioria agradece pelo quadrinho estar sendo lançado a 250 reais, aí realmente fica difícil. Eu acho que é isso. Então, fechamos. Valeu mais uma vez, Alan Farias. Fale. Você já é da casa. Eu não vou falar para você fazer o seu jabá, não, porque eu não vou ficar fazendo propaganda do Bitucas aqui, não, porque você já é de casa. Mas, se você quiser, eu deixo você falar a última vez aqui do... Eu vou falar rapidinho. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu trouxe as camisinhas com sabor que vocês pediram. Deixei ali na entrada, antes de passar pela porta. Ui, delícia! Se você... quiser ouvir as besteiras que eu falo junto do Washington, dono do podcast, beijo, Washington, te amo. Procura a gente lá no seu agregador preferido, procurando Bitucas. Ou na puta que pariu, a gente tá lá também. Valeu, galera. Dãozinho, acabou de tossir? Também tô lá no procurando Bitucas, me procura lá. ou no Twitter, no @Wash_Senna. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Te amo, Jorge. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.